ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio MEC, Rio de Janeiro, 95 anos, a primeira do Brasil. No ar desde 1923. O próximo concerto MEC é um convite à experiência. Venha ouvir uma prévia do que será o lançamento do primeiro CD do Abstract Ensemble, um dos mais importantes conjuntos de música contemporânea do Brasil. Abstract Ensemble, no Concerto MEC. Segunda, 17 de setembro, no Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17, na Cinelândia. Em setembro, os concertos começam ao meio-dia e 20. A entrada é gratuita. Esperamos por vocês. Blues. As novidades e lançamentos do universo nacional e internacional do blues com Jussara Mendonça. Alma Blues, sábado às 11 da noite, aqui na Rádio MEC. Partituras. O Partituras de hoje apresenta uma homenagem ao grande compositor brasileiro Edino Krieger, que completou 90 anos em março de 2018. O concerto realizado na Sala Cecília Meirelles, pela Orquestra de Cordas da UFRJ, sob a regência de Roberto Duarte, passeia por várias épocas do compositor, destacando obras para violões e harmônica. O coral Brasil Ensemble encerra o programa com três cantos de amor e paz, com textos de Goethe, Edino Krieger e Manuel Bandeira. No ar, partituras. Vamos começar com quatro imagens de Santa Catarina. Primeiro movimento, Brusque, o canto dos teares. Segundo movimento, Blumenau, Oktoberfest. Terceiro movimento, São Joaquim, paisagem branca. E quarto movimento, Florianópolis, sol e marcação. Composições de Edino Krieger.